Nikita, Corrida para Matar. Versão brasileira é Delicious. Zap, você é um idiota mesmo. Eu tenho as chaves comigo, imbecil. Eu só bati? Eu só bati. É só isso que você sabe fazer, bater. É um idiota mesmo. Aqui é a minha casa. Desse jeito só vamos perder mais tempo. Muito mais tempo. Vai, vai. Eu quero. Tudo bem, você vai ter. Sei. Anda logo, eu mesmo resolvo tudo. Eu vou mostrar como é que se odeia esse mundo. Eu quero. Chega, sua vaca. Para de fazer barulho. Coyote, para com isso. Droga! Coyote! Droga! Droga! Para com isso, tá maluco, cara? O que querem esses bandidos? O que estão procurando? Além de lixo. Coyote, é o seu velho, não é? Não é? Antoine. Papai. Antoine, é você? Nós nos enganamos. Vai atirar no seu anjinho? Vai! Vai! Tem mais algum? Não. Eu... Anda. Mãos nas costas. Anda. Separa. Separa. Nome e sobrenome. Nikita. Olha aqui, garota, vou te dar um conselho. É bom se comportar. Porque suas palhaçadas não me fazem rir. Entendeu? Garota. Que tal interrogá-la mais tarde? Deixa isso comigo. Eu conheço essa gente. É encenação. Lápis. Isso mesmo, minha filha. Agora escreve seu nome e sobrenome. Meu nome é garota! Depois de ter deliberado, a corte declara a acusada culpada de causar na comunidade de Saint-Denis, voluntariamente, a morte dos senhores Georges Henry, Grégoire Anderson e Michel Terlin, agentes da força pública no exercício de suas funções. Quanto à pergunta, existem circunstâncias atenuantes a favor da acusada, o júri respondeu não em maioria. Em consequência, a corte condena a acusada, segundo o artigo 304 do Código Penal, à reclusão criminal perpétua. Essa condenação será mantida por um período de pelo menos 30 anos. Sessão encerrada. Thank you. avisamos. Então por que minha mãe não veio me ver? Por que a mamãe não está aqui? Vocês não podem esperar mais um pouco? Ela veio me buscar. A mamãe veio me buscar. Mamãe! Mamãe! Bom dia. Como se chama? Nikita. É um bonito nome. De onde veio? De uma canção. E o que diz essa canção? Senhor! Estamos no paraíso, é isso? Ai. Não, mas... pode vir a ser. Oficialmente, você morreu no sábado às 17 horas. O médico da prisão constatou seu suicídio provocado por uma injeção maciça de tranquilizantes. Foi enterrada no cemitério de Maison Alfort, ala 8, número 30. Eu trabalho, digamos, para o governo. E ele decidiu lhe dar uma nova chance. Tenho que fazer o quê? Aprender. Aprender a ler, a andar, a falar, a sorrir, a se transformar. Aprender a fazer tudo. Para fazer o quê? Servir ao Estado. E se eu não quiser fazer o serviço? Ala 8, número 30. Eu posso dormir um pouco antes de responder? Volto em uma hora. Direita em frente. Quem são esses palhaços? Funcionários. Ninguém se mexa, tá tudo bem. Vai nada, vai tudo muito mal. Abre a porta. Eu não posso abrir. Não vão abrir. Eu vou estourar você. Não está carregado. Vamos, parados, vamos. Calma. Ande, ande, voltem para os seus lugares. Regra número um, jamais a primeira bala. Assim não vai fugir. Já decidiu? Bom. Preencha isto. E se eu não conseguir? Vai conseguir. Para começar, vamos fazer um programa bem fácil. Olha, é como o teclado de máquina de escrever. Temos letras e números. Aí tem o mouse. Tem uma bolinha embaixo. Quando você mexe nele, faz mexer a setinha na tela, entendeu? Se mexer aqui, pode fazer formas. Desenhos. Vamos, é assim, isso, assim. Devagar. Não, mais leve, leve, leve, leve. Calma, calma. É isso. Isso, traga pra cá. Isso pra cá, pra esse lado. Isso aqui, aqui. Aperte o botão. Aperte o botão agora. É isso, muito bem. De novo. São armas que utilizamos geralmente em serviço. Vamos começar pelas mais simples. Beretta 93R, 9mm, Parabellum, 20 balas no máximo. O cano sempre para o alvo. Antes de mostrar as posições, é preciso que se familiarize com a fera. Alvo a 10 metros. Thank you. já atirou antes? Num papelão nunca. É um, e dois, e três. E um, e dois, e três. Vamos circular. Vamos. Minha perna está doendo. Não é grave. Vamos fazer um exercício de reflexo. Muito simples. Em posição. Agora, eu estou em guarda. Você vai tentar atingir o meu rosto. Próxima aula. Pode sentar. Querida, por enquanto não parece grande coisa o chiclete. Mas se nos esforçarmos mutuamente e o céu nos ajudar, conseguiremos lhe dar uma forma humana. A etapa intermediária, mas necessária, antes de se tornar o essencial para o homem, uma mulher. Agrada você? Pode me dar uma definição da graça? Vou dizer uma besteira. Sorrir é sempre um bom começo. É preciso sempre sorrir quando não se sabe. Não a torna mais inteligente, mas é agradável para os que te olham. Deixe-se levar por essa pequena fragilidade que vai embelezar seu rosto com um sorriso. Um sorriso é uma doçura à flor da pele, uma ternura, quase um estado de alma. Thank you. Vamos arrumar essa peruca. Como vão os estudos? Vou mal das pernas. Já tem senso de humor, é bom, é um bom começo. Já fez amigos? Me entendo bem com meu sorriso. Quando vamos beber em algum bar legal? Não ainda. Não existe domingo na sua fábrica? Jamais. Isso vai lhe fazer bem. Na semana que vem vou fazer 20 anos. Eu não posso ter uma permissão especial? Você vai comigo. Tudo bem? Eu tenho um programa maravilhoso. Vamos começar? Presente. Eu posso abrir? Uhum. Sentado num galho, pego ele pela garganta, depois disso dou um nó! Tendi, demi tendi, grand plié, tendi fermé, demi tendi, grand plié, no pé da frente, segunda... Ah! Sei. Arrasou tudo em 3 meses. Perdeu o faro, é? Ela é capaz. Capaz? Além de morder e bater nos instrutores, não vejo nada mais do que isso. Bons elementos demoram a ser formados. 5, 6 anos às vezes. Não. Te dou 15 dias para algum progresso. Senão manda embora. Eu te amo. Não tenho certeza. Eu gostaria que me perdoasse. Não sei se posso. Eu sei que não agi corretamente. Você me mostrou que eu não posso confiar em você. Por favor. Foi uma fraqueza. Se puder, me perdoe. Eu não sei. Você fez muitos progressos, principalmente na dança. Em pintura também. Mas quanto às outras disciplinas, Nada. Nada. Zero. Eu volto. Feliz aniversário. Sopra. Temos 15 dias para mudar tudo isso. Depois não posso fazer mais nada. Mais nada. Está olhando minhas mãos? Elas já foram belas. Agora me traem. Já esteve no meu lugar? Deixe-se guiar pelo prazer. Seu prazer de mulher. E não esqueça. Existem duas coisas que são sem limites. A feminilidade e os meios de a obter. Eu estou sonhando. Ainda não está pronta. Está muito nervosa. São quase 5 horas. Não suporto atrasos. Se fazer esperar é se fazer desejar. Anda logo. Esse arco é muito feio. E ainda preciso dar uma olhada no computador. Ah, não. Já está muito bom. Um minuto. Está muito bonito. Vai jantar comigo? Sim. E por quê? É seu aniversário. O 23º. Ah, já tinha esquecido. Ela preparou para mim. Vou te levar para jantar fora. Vamos? Vamos? Recebo, senhor Jorge. Sabe que pode largar a bolsa. Agora, atenção. Um golpe de mágica. Vai devagar. Tetranger trouxe nosso melhor champanhe. Sim. Com licença. Bom apetite. Obrigado. Ao seu futuro. Agora? Está carregado. 6 balas de titânio e um carregador extra se precisar. Não estou entendendo. Atrás há uma mesa com 3 pessoas. Uma mulher de vestido laranja e 2 homens de ternos. Um é guarda-costas e o outro é um homem importante. Acabe com eles, duas balas no mínimo. Depois vá para o banheiro dos homens. Na última cabine há uma pequena janela por onde só uma mulher pode passar. Você vai passar para o interior e em seguida há um grande corredor que dá para a rua. Um carro te pega depois de 2 minutos. Você ainda tem 3. Seja gentil e espere que eu saia. Já vou. Thank you. Senhorita! Senhorita, pare, por favor! Abre a porta! Eu estou com um problema no controle. Senhorita! Abre a porta, seu cretino! Bob, a janela estava murada. A janela estava murada! Claro que estava murada. Que palhaçada é essa? Pare! Que palhaçada é essa? Nikita! Idiota! Já chega, chega! Idiota! Você sai amanhã! Você sai amanhã! Você sai amanhã! Calma, calma, droga! Somos obrigados a fazer esse tipo de exercício antes de liberar um elemento para o censo. Trabalhou bem, Nikita. E esta noite? E esses anos? Vou sentir sua falta. É a última vez que eu te beijo. Você destinou para ela missões de que categoria? S1. Essa ambição te devora. Fique de pé. Seis meses na vida pública. Eu quero em setembro. Não vou te enganar. Se fosse por mim, deixaria que te enterrassem. Mas tenha cuidado. Não vou avisar antes, está claro? Quantos eu levo? Três no máximo. Jano? Marie Clement nasceu em Sarlat, enfermeira em Salpêtrière. Seu banco fica em frente ao hospital, receberá um salário todos os meses, passaporte, carteira de motorista, mais um lugar para ficar. Para suas missões terão um codinome. Josefine. Boa sorte. Tô com medo. Já passou pelo pior. Já está vazio. Perfeito. Perfeito. Só com pressa? Hein? Não, não. Que bom, porque estou com problemas na caixa. Sobre quando quer e a esteira não funciona. Tudo bem, eu tenho tempo. Maravilha. Traga as compras e vamos calculando. Ravioles? Mais ravioles? Desculpa, eu não sou muito bom nisso. Isso é muito complicado, sabia? Vejam só. Você faz pintura em seda? Vamos ver as etiquetas. Garanto que não passa de 10 francos. Pronto, 10 francos. A que horas termina seu trabalho? Às 6. Você quer jantar comigo? Quero. Só um instantinho. Ó. Estou encabulado. Geralmente é o que eu convido para jantar. Você me deixou sem graça. Eu não sei mais o que dizer. Não faz mal, come. Tá, comi. Bom, vou te contar uma coisa que me aconteceu de manhã no mercado. Foi muito engraçado. Deixa. É, eu vou comer enquanto está quente. Senhorita, não brinque assim comigo. Desculpe, estou com muita vontade. Vai esfriar. Tinha preparado tudo. Botei água para esquentar. Mas não fez nada. Está pronta, princesa? Pronto. Estou às suas ordens. A princesa dormiu bem? Uhum. Olha, vou convidar Leon para jantar. Ótimo. Ele está meio perdido em Paris, coitado. Vou fazer crepes para ele. Sabe fazer crepes? Uhum. Vou fazer negócio com ele. Para fazer o quê? Para desenhar barcos. E ele tem grana? O Leon é muito gentil. Mas não foi ele quem inventou a máquina para entortar a banana? Não seja mal. E por que não convida sua amiga? Que amiga? Bom, você me disse que tinha feito uma amiga numa loja, uma loira com... Lembra, na semana passada? É, mas... Eu não sei ainda se é amiga. Então, o jantar é uma boa ocasião para saber. Depois, se ela não aparecer, Leon não vai ter quem paquera. O que acha? Estamos juntos há 6 meses. Uhum. Marie, por que não convida ninguém para vir aqui? Nem parentes, nem amigos, ninguém. Porque só amo você. Isso é bom. Não, não atende, não. Alô? Josephine. Sim. Bar Jorge Quinto, dentro de uma hora. Quem era? Do hospital. Tô de plantão. Um chá. Tem fogo? No escritório de Regina em uma hora. Se mexa. Abra as pernas. Josefina. Desculpa. Não. Teste isso. O que faço agora? Espera. Serviço de quarto, bom dia. Sim, senhor. O que faço agora? Volta para casa. Só isso? Obrigada. Está bem instalada? Sim, muito bem. Tenho um namorado. Bom. Fico feliz em saber que tudo vai bem. Vou te deixar, mãe. Boa sorte com a próxima. Bob. Sim. Eu queria te convidar para jantar na minha casa. Será um prazer. Bob. Tio Bob, hein? Entre. Ela está no banheiro. Espera, eu vou te ajudar. Ah, não precisava. Quer dizer, a champanhe fez muito bem. Desculpe. Estou muito contente. Quer dizer, Ente... Você é o primeiro da família que ela me apresenta. Os outros não valem a pena. Vou colocar na geladeira para gelar um pouquinho. Está delicioso, de verdade. É fino, leve. Para, chega de elogios, senão não saio mais daqui. Eu vim jantar e não saí mais. Há muito tempo que eu não a via e acho... Acho que ela está radiosa. Graças a você, claro. Eu sei, eu tenho um charme diferente. Se apaixonou de repente. Normalmente demoram anos. Pronto. Diga uma coisa, tio Bob. Será que podia me contar um pouco de quando ela era criança? Marco, não. Não sei nada de quando ela estava com 8, 10 anos. Você prometeu. Não estou perguntando a você, Marie. Não tenho direito de perguntar nada. Eu te faço perguntas? Não, mas eu gostaria muito. Isso não me impede de chamar. Tá vendo? Ela é um muro. Já me disse isso. Marie. Era bela com 8 anos. Cabelos dourados com uma longa trança. Tinha uma prima que se chamava Caroline. Ela era a única que tocava na trança dela. Mais ninguém. Usava uma fita nos cabelos. E vestidos brancos o tempo todo. Eu só a via no verão, quando toda a família se reunia e alugava uma casa grande em Périgord. Entre os priminhos e vizinhos havia umas 20 crianças, sempre prontas a fazer as maiores confusões. Nesse terreno ela já tinha uma especialidade: imitar rãs. Ela se agachava à beira-mar e saltava com os pés juntos dentro da lama. Sem se esquecer de fazer croc-croc, o que fazia as outras crianças morrerem de rir. Ela voltava, toda suja da cabeça aos pés. E dava sempre a mesma desculpa. Escorreguei, dizia. Com a sua vozinha tranquila. Eu a conheço bem. Ela disse no que consistia o meu trabalho? Não. Quer dizer, eu também não perguntei. Trabalho numa agência de viagem. Sou um dos principais acionistas. Duas passagens. Para Veneza. Para o seu casamento. Nossa, não sei o que dizer. Não diga nada. Devemos estar por perto, já que partimos de Giovanni. Bonito barco. É bonito. Acaju. Acaju. Acaju. Eu estou bem? Olha pra mim. Olha pra mim, Marco. Oi? Vamos. Peraí. Opa, cuidado. Obrigado. Vem cá. Obrigada. Não, a gôndola não, Marie. A gôndola não, a gôndola não. Gondoleiro de Veneza! Tô com muita vontade. Eu também. Mas tô com sede. Eu também. E com fome. Ai, ui. Periquito, tira minha saia. É pra já. Peraí, consegui tirar. Termina. Tira, vem. Deixa eu ver. Bom giorno. É. Queremos uma porção de presunto San Daniele, uma porção de queijo e duas garrafas de água. Meu marido e eu bebemos muito quando fazemos amor. Grazie mille. É doida. O que foi que ele disse? Que tinha o mesmo problema com a mulher. Tá gostando? Não sai daí. Alô? Josephine? Alô? Josephine? Sim. No banheiro. O armário tem um fundo duplo. Então traga uma salada verde no lugar. Obrigada. Não tem mais presunto. Liga para a gerência. Eu vou tomar um banho. Descansa um pouco e atende a porta. Josephine, apostos. Os primeiros elementos estão embaixo da pia. Montagem terminada. Abra a janela. Não tem fechadura essa droga de janela. Deu um jeito. Meu amor. Que é? Sabe o que eu estou pensando? Não. A primeira vez que te vi na caixa, eu te achei tão bonita que pensei, a vida é muito triste. Porque eu jamais vou ter uma mulher assim. Em minha vida. Jamais. Que coisa deprimente o que eu acabei de dizer. Pronto. Sobre o canal há um barco branco com um piloto de camisa azul. À esquerda, você vai ver duas pessoas diante de uma garagem. Se alinhe e espere em posição. Aguardamos ordens. Marie? Que é? Posso entrar? Pode, mas não abra a porta. Marie. Não quero te aborrecer com minhas perguntas. Mas não sei. Não sei que bobagem fiz no passado que te traumatiza a esse ponto. Mas de vez em quando eu penso nisso, sabia? E penso o pior. Mas isso não me incomoda. Quem é? Permite o meu quarto. Já vou. Bom dia, senhor. Avete visto que ele deve jogar até ontem? Não tinha acabado? Prego. Deixa pra lá. Graças a Deus. Quantos temos que contatar? Só um, mas aguarde. Como ele é? Ainda não tenho a informação. Graças, senhor. Arrivederci. Meu nome não é Roberto. Não tem de quê. Se obrigado, chamar, obrigado. Ok, o contato será visível dentro de 10 segundos. Qual é? Tem muitos lá. Ainda não tenho a informação. Marie! O contato, droga. A mulher de marrom. A mulher, droga, o que espera? A mulher, anda, a mulher, droga! O que aconteceu? Por que não me respondeu? Tinha prometido não entrar. Tá, eu sei, mas escutei um barulho. Eu tô há horas gritando na porta do banheiro. Você podia me responder, não é, Marie? Tá. Não ouviu nada do que eu disse? Tá bom. Se arruma. Você não acredita, você sabe que ele é de audácia. Não, você só queria mais o que eu quisesse, realmente. Eu posso sozinha. Ah, eu você acredita? Eu sozinha num lugar qualquer. Eu não acho que eu acredito. Você sozinha, eu não acredito. Isso até o erro. Senhorita, chocolate e bolo. Veio saber se estou tendo boas férias, Bob. Estou começando a te conhecer, você e esse gostinho por jogos sádicos. Você é doente, Bob. Saiba disso. Se aproveita do seu trabalho para fazer suas maldades. Estou feliz por te ver. Estou com muita saudade da época em que eu tinha você todos os dias só para mim. É um embaixador, daqui a 5 meses volta para o país dele. Acabe com ele antes que ele parta. Se organize, escolha sua equipe. Tem 5 meses. O chefe quer uma coisa adequada e com muito cuidado. Pensei em você. sempre faz duas coisas de cada vez, não é? É o meu jeito de amar. Bom, acho que vou entrar de novo. Ah, agora foi melhor. A partir de hoje, você não vai mais dizer bom dia, seu caixeiro. Eu pedi demissão. Ah, isso. Vai fazer barcos? Eu vou tentar. Vai dar certo. Espero que sim. Por que está sorrindo desse jeito? É de você. Pensei que você fosse gostar. Eu achei que uma coisa mais espaçosa seria melhor para você. Entrou no número 9, a casa de uma amante. Pode ir pra lá, amiga. Você tem fogo? Uh-uh. Até logo. Tô encharcado. Maximilien Jendrick, no posto de Paris, há 7 anos. Consegue as informações em toda parte, coloca no cofre dentro da embaixada e remete tudo para seu país. Clássico. Que tipo de informação ele compra? Um pouco de tudo. Informática, eletrônica, mecânica. Quem é a garota? Anne Mary, não sei de quê. Se vê irregularmente há 2 anos. Ela vende quadros, aparentemente está limpa. Mas não é bem ele que nos interessa. Nós queremos reconhecer as empresas que vendem as informações. E para as conhecer, nós precisamos de provas. E as provas estão dentro do cofre da embaixada, não é isso? E as chaves do cofre estão dentro do bolso dele. Então só vamos ter que tirar de lá. As relações com a embaixada não estão muito boas. E então, vá com calma. Não toque no embaixador. Precisamos de um golpe de magia. Não um golpe de força. Meu amor? Meu amor? Meu amor, você me assusta. Como faz para trabalhar em um hospital e ter sempre esse cheiro bom? Segredo de mulher. Há 3 meses que você trabalha de noite e eu não sei de nada. É a última noite. Ah. Não aguento mais tanto quadro. Segura um instantinho, tá? Marie-Hélène. Encantada. Encantado. Me espere 5 minutos. Esse aí não foi vendido. O que é? Ah, um artista que me atordoava mesmo antes de me mostrar seus quadros, imagine. O que quer beber? Whisky. Você trabalha com a Anne-Marie, então? De vez em quando. Meu pai tem uma galeria ao lado da galeria dela. Na mesma rua? É, um pouco mais no alto. Um pouco mais alto, mais alto, mais alto. Ah, já sei. Ah, obrigado. Depois da galeria finlandesa. Não, mais em cima. Vai bebendo. Iglu, iglu, iglu. Agora deita aí. Vai dormir um pouco. Ok, entendido. Josefine? Sim. Existe um sistema de código entre a embaixada e seus guardas. Eu sei, mas temos o código. Foi mudado na semana passada. O serviço de escuta acabou de me prevenir. E o que fazemos? Paramos com tudo? Fique na linha, vou informar. Não, a missão será mantida. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que vou enviar um faxineiro. Escuta, eu estou nessa missão há 6 meses. Escuta, ordens são ordens. A missão é mantida e continua prioritária a qualquer outra ação. Mas eu não quero saber dessa droga de faxineiro. O que fazemos? Paramos? Atendemos e falamos. Morris, quem está subindo? Droga. tudo certo. Tudo certo, tudo certo. Calma, calma, calma. Calma você, calma. Eu vou. Vitor, o faxineiro. O banheiro. No fundo. Traz aquele também. E o chofer? No cofre. Você queria falar com ele? Vai, ele está aí. Você quer calar essa boca? Tem alguma ideia, por acaso? Vitor, precisamos falar antes. Depois. Espera aí, o que você está fazendo, hein? Limpar sua sujeira. Mas você nem escorou ele. Você está completamente louco. Vem me ajudar. Ele vai... Eu não quero. Toda parte. Vem me ajudar. Chega. Eu não quero mais. Para de delirar. Vem me ajudar. Você vai ter que ir à embaixada. Pegue essas chaves. Demora, embora. Eu vou largar tudo isso. Eu vou embora. Melhor eu telefonar para receber as instruções, não é? Vitor! Vitor! Não, não, não, Vitor! Não! Não tenho o hábito de parar as instruções no meio do caminho. Portanto, não vamos falar com ninguém. Vamos terminar essa missão. Senão eu te estrangulo, está claro? É melhor eu ir com você. Não, não é melhor. Fica aqui. Eu ainda tenho uma hora. E fica calmo, Vitor. Fica calmo. Você tem uma hora. Thank you. Vitor! Senhorita, uma hora. Eu vou limpar tudo. Não! Você não vai limpar mais, Vitor! Vamos dar uma voltinha, só isso. Vamos. Tenho que terminar a missão. Como quiser, Vitor. Eu não posso mais, Vitor. Mas se quiser, nós vamos. E aquele, quem é? Não sei quem é. Senhor, o que se passa, senhor? O que é isso? Vamos pegar, Vitor! Eles estão no lugar. Não foi nada, é um falso alarme. Vamos ficar calmos. Nós voltamos depois. Parado! Vamos dar uma volta e voltamos mais tarde. Chega pra lá. Marie, olhe pra mim. E o pobre amor vai se acabar. É um trabalho duro, Marie. Olha essas mãos. Não deviam envelhecer. Elas precisam. Precisam parar antes que seja tarde demais. Por que diz isso? Eu sei de tudo, Marie. Não existe Marie Clement no hospital. Nem jamais houve. Sei também das plantas, anotações, videocassetes. Por que não disse nada? Porque amo você, Marie. Obrigada. Obrigada. Obrigada. Marco, você é meu. Você é a única pessoa boa que eu encontrei na vida. A única que me ajudou de verdade. Você vai me deixar. Me leva se eu ficar pequeno. Eu prefiro que seja grande. Vou na frente. Chamo se houver problema. Veio me substituir? Não. Não acha que... ela já pagou sua dívida? Que tem o direito de viver? Sua vida acabou. Sei de tudo isso. Há uns anos ela também destruía vidas. Era uma policial. Dívida difícil de apagar. Mas você não mandou? Não conta quando você decide? É, Marco. Agora que já sabe da situação, fala. Eu escuto. O que quer que eu faça? Que a proteja. Eu tento. Mas ela está mesmo em perigo, Marco. Porque partiu com os documentos da embaixada. Então acabou. Estou com os documentos. Ela deixou um bilhete para você. Eu rasguei. Disse o que é o bilhete? Ela vai fazer falta.